Ah, boa, né? Bônus 738, confirmar, ouvia? Bônus 738, contingimento correto, chame pronto. Procedimento ILS X-Ray. Voe Mari para ingressar na chegada Mari. Vendo 2231, tráfego avistado, livre pouso 28, vento 190, gás 111 mais. Autorizado pouso 28, 2231. Básica Tango Vitor, decolada 04, controle 1208. Controle 1208, Básica Tango Vitor. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Tango Vito. Oscar Tango Vito, direto Coral, suba ao 200. Direto Coral, subindo ao 200, Oscar Tango Vito. Confirmando o transporte de enfermo. Transporte de enfermo, Oscar Tango Vito. Copiado. Primeiro pouso, passarelo 2231, vento agora 190 graus, 12 mais. Primeiro pouso, passarelo. Solo 06, libere a sua esquerda, mantendo a posição na taxiway eco, aguardando para ingressar na alfa, autorização do solo que opera na frequência 121.9. Esquerda, mantém eco, aguarda alfa, 219-2231. Alfa Tango Tango. Doutor, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, taxiway aqui no pátio 3, posição 02 do pátio 3. Pátio 3, vem aqui na posição 02, 2231. Salvador, tá 3155, a senhorita teria a nossa autorização já. São 3155, é só confirmando, a rota que o Centro Recife possui é o Pesulu 44. E segundo o Notão, o Pesulu 44 só está disponível até a decolagem, a sua decolagem até as 19 Zulu. E já passaram das 19, são 19.07. Solicito que o senhor faça uma CHG conforme o Notam, UP Zulu 1-0, Bridge, UP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, DCT Drive, DCT Posto de Caldas. Tá bom, obrigado. Do 4118, com 96 a bordo, 2 horas e 50, altera na Galeão. Vamos para o site. A caso, o 4118, táxi via Índia, no posto de fechamento 1895, ajuste no 0113. Táxi via Índia, no posto de fechamento 1118, desfão 95, azul 4118. Meia-nove-um-oito, desça para 2010, ajuste no 013, é estabilizado no procedimento ILS X-Way. Luno 738, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame pronto para o táxi. Prossiga para nível 050, Alfa Tango Tango. Copiou a instrução do controle, Alfa Tango Tango. Salvador, azul 4118, próximo do ponto de cara da Mangela. Totalmente pronto, 4118. Afirmo. Ali decola, ventou 180 graus, 109. Ali decola, azul 4118. Sierra Novembro, confirme estacionamento e pista de decolagem. Decolará 1 minuto cópia, Foxtrot Sierra Novembro. Aguardando. Torre Azul 698. Tá ainda na frequência do controle, 698. Sim. Branco Papa, Quarta VNF, tá. Vem. O 698, a indicação que eu tenho aqui do Clento, que ele está fora, né? Então, se eu tenho condições de prosseguir na aproximação visual, caso negativo, a gente vai fazer aqui um box com o senhor para prosseguir aí até aguardar o LS estar operando. Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Papá India Romeu, DCT Grade, DCT Celso, DCT. A cola da pista 197, perfil de saída. Dael, Leda após direto, Motiva após decolagem, curva direita. Transponder 5040, controle Salvador 120, decimal 80. Foxtrot Serra Novembro após Bridge Up Zulu 16. Foxtrot Serra Novembro após Up Zulu 16 conforme o cotejamento. DCT Bravo Hotel Zulu após conforme a rota do plano. Bridge Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Foxtrot Serra Novembro, cotejamento correto. Para acionamento, chame a 2 no 895. Já tem o PLB? 05 no PLB, 295. Somente que o LS já está operante. O senhor vai preferir executar o LS ou o RNAS? Confirme. O ILS agora. Então, se puder, a gente curva à esquerda e intercepta. Se tiver condições, 698 autorizado, reposte estabilizado. Chama lá. 1895, ajuste no 0133. Salve Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, confirme a OBT. Passarei 2231, prossiga para o sol. Posição 4, informação eco, nível 180 para a barreira. Confirme a OBT, é a OBT, passarei 2231. 45, 45. Gente, aguarde e coordenação. Passarei 2231, não tenho seu plano de sistema ainda. Ah, ok, obrigado. Autorizado, chama táxi. Grato, resposta brisada. Tá, 3, 2, 1, 7, autorização, confirme se tem informação eco. Vantagem 3, 2, 1, 7, aguarde e corte. Aguardando. Estimado para o meio 3, 1, 4? Afirmo, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o passagem do banho da Gol retaguarda, chame pronto para o táxi, o chão é 6, 3, 1, 4. Após o Gol, está autorizado o pushback. Obrigado. Informação em curso Foxtrot, copia. Prossiga na sua. Tá 3217, com fins aprovado nível 360, via Zulu 21. decola da pista 10, perfil de saída arbórea Lefa, curva direita. Transponder 5046, controle Salvador 120.80. 7360, para confirmar perfil 21, decola da 10 na arbórea Lefa, primeira curva direita. Transponder 5046, controle 120.80.32.17, vai. Copia a informação aqui, Foxtrot. Na 3217, planejamento correto, chame pronto. Olá. Torre, boa tarde. 19 noites azul, está avisando o INS, pode ser tanto, está checando. Sim, está visual com campo. Afirmo. DV pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 09 nós. O ajuste no zero no 3 azul, 69 noite. Entre e pouso, 69 nós. Recife 1235, agora 1395, Azul 4118, chame Recife, a frequência 128.8, alterna 1260. 288-260, bom dia. Bom dia. Estacionado com 1572 anotando Salvador para o site. Estacionamento 6314, Índia no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0103. 0103. Solo 8, Solos 2-0, libere a direita, Solino 219. 219, vai chamar. Azul 6918, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Então no 7, reporta pronto para o ingresso, Fox Sierra Novembro. Chama para o ingresso, Fox Sierra Novembro. Pesado ali, decola no 0, vento no 8-0 graus no 0 nós, gol no 7-3-8. Dois, prossiga. 3055, solo. Prossiga, senhorita. Só confirmando, a companhia realmente enviou uma CHG de rota? Afirmo, enviou. Isso, 3155. Daqui a pouco a gente passa aí, tá? Azul 6918, táxi até o Través 08, aguarda viatura Follow Me até portão 09. Pega Através 08, aguarda Follow Me até 09, 09. Mano, o guardião vai pro Sul? ciente. Guardião 02, voo local Salvador, Salvador, patrulhamento, comandante Eduardo, 500 pés, proa norte. Decola direto do pátio do Gré, Guardião 02. Comandante Renato, autorizado com proa norte, reporte fora do solo controlado, Guardião 02, o vento em Salvador 190 graus 129, ajuste no 013. Tomando 04, PLB. Controle, Salvador, decola o Golfo 738. No 738, decolado aos 24, controle 1208. Aqui, é, primeira aerovia seria a Pérez do Golfo 10, Bride, a Pérez do Golfo 16, é, Bravo Hotel do Golfo, Trive, Poços e chegada já no Guarulhos. Sim, conforme o notão, porém ainda não recebi no sistema, aguarde, então 3155. É, nosso indicativo do plano é o Quebec, Quebec, Quebec, Hotel 7. Ok, ok, sim, então 3155. Eu sou 2 Elefa. Opa, Elefa, obrigado. Serra Novembro, ciente, guardando para iniciar. Para o solo, Guardião 07. Ciente com Pro Norte, Guardião 02, considere fora do solo aos 25, chame controle em 1208, Litoral Norte. 1208, Litoral Norte. Só para informação, tem bastante urubus na curva aqui da 17. Ciente grato, já está no ativo. Guardião 02. 02. Livre decolagem, 6314, mantendo o pro até 2000 pés. O vento 190 graus no 09, o helicóptero da Polícia Militar à sua esquerda, segue em direção ao litoral norte, mantendo 500 pés. 6314. Passar até o setor de Interlagos, então, vamos estimar aí cerca de 14 milhas, 15 milhas, essa proa. Copiado, a escuta permanente, Guardião 02. Escuta permanente, 02. Alfa Tango Tango, complete, aproximação, torre em 1895. 1895, Tango. Eu, papá, papá, Alfa Tango Tango, no localizador. Alfa Tango Tango, reporte 3 checado, vento 200 graus 109. Porta na Tango. CNM 3-1-4, decolado aos 27, controle 1208. 208. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6-3-1-4, Momo Flock. É 3-1-4, boa tarde, subiu um antena, 340, sai da Momo. 340 na mão, né, 3-1-4. Obrigado, sistema 7-4-4-4. Alfa Tango Tango na escuta? Na escuta, baixado, checado, Alfa Tango Tango. Ciente, aguardando autorização de pouso. Aeronave vai decolar do 07 na saída da El, sentido sul, Gulfstream. Não influenciará com a sua aproximação para 10. Ciente, Tango. Boa noite, V9, boa tarde. Desça para 4000 pés, 10, 13 ajuste. Chegada, Bonfim. de plano de voo central e com a sala IS aqui mesmo de Salvador, e os mesmos confirmaram que não possuem nenhuma CHG de rota, apenas a DLA que eu já recebi. Tá bom, tá. Voo 1169, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Motiva, após decolagem curva direita. Transponder 5070, controle Salvador 120, decimal 80. Gente, autorizado Guarulhos, e a rota do plano de voo é o 360, Aperzulu 10, Bridge, Aperzulu 16, Bravo, Hotel Zulu, DCT Bridge, DCT Posse, Papá Charles. Decola da 10, primeira curva é a direita, saída da Elvinda Mótica. Acena 5070 no transponder e o controle operando em 108, Gol 1169. Gol 1169, cotejamento correto, chame pronto. Gol 1169. Livre pouso, Alfa Tango Tango, vento 190 graus 109. Livre Tango. 3 horas e 15, está alternando Guarulhos com 177. Então, 3217, Índia, no ponto de espera, chame 2-1-8-9-5, ajuste no 013. Livre Taxi, ponto de espera, Índia, 2-1-9-5-3-3-2-1-3-1-7. Salvador, passarelo 2231. Passarelo 2231, aguarde a cópia, ok? Eu estou checando seu plano junto ao centro. Tá ok, obrigado. Alfa Tango Tango, Solos 30, libere a direita, confirmando vai para o Pat 3. Posição 2, frente da porta de toque para Galeão 360. Aguarde cópia, então 3145. Salvador, boa tarde, tá 3217, ponte pra dar 10, falta 3217, ali decola, pista 10, vento 200 graus, 10 mais. Livremente decolagem 10, tá 3217. Livre alimento e decolagem. 3217, vento 200 graus 109, livre decolagem. Licença, 3217. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição VATAP, curva à esquerda. Transponder 5062, controle Salvador 120, decimal 80. 3231, reprovado no Barreiras, nível 80, Wilson 42, Lapa DCC, recorda 10, Momo, Batap, curva esquerda, 5062 e controle 208, 2231. Passarei 2231, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei 2231, obrigado. Tá, 3145, copia. Tá, 3145, copia. Tá 3145, Galeão, aprovado nível 360, via Pezulu 10, SMAP, DCT Lúbito, DCT Bravo, Bravo Charlie, DCT Minux. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5072, controle Salvador 120, decimal 80. 3145 para Galeão 360, Campo Zulu 10, SMAP, direto Lúbito, direto Bravo, Bravo Charlie, direto Minux. Pistão no zero, curva à direita. Dial Leida, Motiva. 5072, 120, décimo 8. 3145, cotejamento correto, chame pronto. Manda pronto. 4, chama Centro Recife. 12685, alternativa 12545. Vermelho 5745, chame a 3145. Pegou bem no abdômen da aeronave. Cliente grato. Controle Salvador, boa tarde, tá 3217, decola cumprindo o perfil da Arbor. 3217, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 360, serviço de vigilância. Recebido 360, tá 3217. 1869. Oi, com velocidade reduzida, a torre acabou de me informar, pista impraticável. E deu estimado de 10 minutos. Ok, vou dizer para mim, está de voo. É o 869, obrigado. É o procedimento em uso, é o X-ray ou é o isso? É o X-ray, a pista é 1-0. Ok. Quanto 206, identifique, desse mapinha 050, chegada mais. Mapinha 06, voa com velocidade reduzida, a pista no momento está impraticável, a infraero deu previsão de mais 8 a 7 minutos para a liberação. Não foi com a pista não, foi um passarinho que o aeronave bateu. 9119? Boa tarde, 3409. Gente, boa tarde, aguarde de cópia. Azul 6919, informação em curso Foxtrot. Passa no 1169, coordena com a equipe de solo e Vidal Brasil no pátio, chame pronto para o táxi. Obrigado por funcionamento, bom 1169. Passaria 2831, pronto para o pushback acionamento. Passaria 2831, livre acionamento, chame para o táxi, pátio 3. Livre acionamento, chame o táxi, 2831. Lutana 3217, pode chamar o centro? Centro Recife, 1288, alterno 260, 3217. Obrigado, 288-260. Nova pista livre, 2000 pés, 1013, reporte na final, 869 da Gol. Muito obrigado, 869, 2000 pés, pista livre. É com 5 horas e 48, 2231. De passaria do 2231, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 013. Pátio 1 no Índia, 1895, 2231. Em 3000 pés, 1013 é o ajuste. Lado nível 340. Rota via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Oplide, DCT Mugope, DCT Pirassununga, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE, da Motiva, curva à direita. Transponder 5112, controle. Controle 1208. Transponder 5112, azul 6919, e após ler da posição Motiva. Protejamento correto, informação em curso Foxtrot, chame pronto. Alfa Tango Tango, reporte, aguarde para o táxi via pátio 1 na saída do pátio 3, ok? Bloqueado. 206 da Azul, após a posição Itapa, você vai manter a presente pronta, fica limitada pelo lote, é o número 2 na próxima. Não pode parar, chame turno no 895, ajuste no 013. Vindo 2 ao táxi via pátio, via para o mundo, espera dar 10 quando aproxima. Torre 1 no 9, ajuste no 013, bom no 69. O Alfa Tango Tango copiou o solo. Alfa Tango Tango, aguarde na saída do pátio 3. Solo contado, voo 1620, informação Fox, cópia Recife. Voo 1620, aguarde, cópia Recife. Aguardando. Solo, T3155. T3155, prossiga. A senhora já tem nosso plano. Negativo, o senhor confirmou com a companhia realmente o CHG? Confirmei, eles passaram o QSL266, o código. 206 desce a 2 mil pés. Zucoto 206, direita 060, autorizada final no zero. Direita 608, final no zero. Gente, 200 graus no zero mais. 231. Ingresso no pátio 1, no Lima, Mike, Quebec. Quebec mantém chama turno no 895 para o ingresso. Mandou boa tarde, essa 3560. 3560, identifique, chegada à área, desse mantém 050. Identificou 050, cliente da Foxtrot, essa 3560, informa que perdeu contato com o Recife. Ok, normal, nesse setor normal, esquei de cabeça não. Obrigado. Golo estabilizado, 869. Torre, 1 no 8, 9, 5, 8, 6, 9. 1 no 8, 9, 5, muito obrigado. Até mais. Controle, Salvador, boa tarde, passaredo 2231. 2231 da passaredo, saída Momo, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 1 no 80. Momo, sobe 1 no 0, 2231. De Salvador, muito boa tarde, é o Gol. 1 no 8, 69, estão embaixado, travado, à distância. No 869, aguardando autorização de pouso. Boeing da Gol, prestes a iniciar a rolagem da piscina zero. Ok, gente, avistando. Alô, TAN 3145, comando para o posto de acionamento 02. TAN 3145, livre acionar, chame para o táxi, portão 02. Comando para o táxi, 3145. Minha continua a aproximação, informe que é o número 2, aguardando. Certo. Reduzindo como número 2, 4206. Uno 1169, autorizado a decolagem da pista 10, vento 190 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem 10, gol número 69. TAN 3155 solo. Prossiga. Ok, já tentei em coordenação com o CGNA, estamos no aguardo, ok, de uma resposta. Ok, obrigado. 190 graus, 109. 869, livre pouso 10. 190 graus, 119. Ok, muito obrigado. 869. 06, 1169, decolado aos 48, controle no 208. 208, grato, ótimo dia. Alfa Tango Tango, reporte liberando a pista 17. 206, reporte trem checado, vento 190 graus, 1 nós, aguardando autorização. Contará 4206. Muito boa tarde, gol 1169, passa 1500 em subida. Gol 1169, contato radar na decolagem, saída da EL, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilante. 360, saída é a da EL, gol 1169. Possibilidade de voarmos Leda da presença? Oi, Leda. Grato, 1169. Controle, o passaria 2231. Prossiga. Possibilidade da presente voar VATAP devido à formação? Autorizado VATAP 2231. Autorizado VATAP 2231. 4206, vento em Salvador, 190 graus, 119. O ajuste no 014, livre pouso no 0. Sente. Livre pouso no 8487, identifique. Chegada AMAN, a sua descida até o 050. Identificou, chegada AMAN 050, nível A8487. Alô, são 3145 para transportar 181 a bordo, 3 horas e 33 Campinas. 3145, Índia, no ponto, espera, chame torno, 1895, ajuste no 014. Ou no 014, Índia, ponto de espera, 1895. 1869, Juliette, portão 01. Negativo, vai regressar Juliette para o 01, gol 1869. 3560, livre descida, 2 mil pés, o ajuste no 014. 2000 pés, 1014, tá? 3560. 231, prossiga. Solicite a voa magnética 300 devido à formação. 4206, sala 51, libera a direita, sua linha 219. 4206. Pede aguarde, coordenação. Você escuta aguardando. 160 autorizada, final no 0. Entra 3560. 3145, ali em decolo no 0, vento 200 graus, 11 nós. A linha de cola pintou no 0, 3145. Doutor Salvador, boa tarde, o CNM 210, informação, Fox Shop. CNM 210, sem identificação, chegada Mari, desse mantém o 050. 050, CNM 210, pode voar após a foto, direto, altura? Negativo. Deu afirmativo? Não, deu negativo. O 1169 voa bridge. Bridge da presente, 1169, grato. Essa carga 8487 vai necessitar de algum desvio à esquerda? Negativo. Gente. Vitor, Kilo Delta, Salvador, prossiga. Foi a posição Amã, só descida até o 050, Vitor, Kilo Delta, sem identificação. Acionamento? Gente, acione, Romeu, meu Golf aguardando cópia. O meu Golf confirmando parte que se encontra e pista de decolagem. Momo. Meu Golf copia. O meu Golf é a November India Charlie, nível 220. Decola da pista 17, perfil de saída Momo, com curva à esquerda, após direto, transponder 5073, controle Salvador 1208. 3145, decola. 3145, contato radar na saída da EL. Sobe e mantém o nível de voo 360, vigilante. 360, tá. 3145, posso curvar à direita, pode voar. Mótima. Leda. Fala, Salvador, voo 1620, pois bem, acionamento, posição 612. 1620, aguarde. Vai dar. Operador 231, trato 12 horas, 14 milhas, deslocamento sul, Boeing 767, livrou seu nível em descida. Cliente 2231. Apsa cargo 8487, trata à sua esquerda, a posição de 11 horas, em 13 milhas, deslocamento contrário, um Alfa Tango 72, cruzou seu nível em subida. Cliente, temos o tráfego, obrigado, 8487. Voo 1169, chamo Centro Recife, 1251. Alterna 13395. Recife agora, 251, 3395, voo 1169, grato, um ótimo dia. Demais. 027 no 3, identifique. Vê se mantém o 060, chegada Mari. Cargo 8487, prossiga a descida 2 mil pés. O ajuste no 014, reporte na final da pista no 0. 2014, reporta na final da 10. 8487. Estabilizou até 3560. 3560, complexo final, chame turno no 8.95. 8.95, tá 3560, boa tarde. Livre acionar Chimitax. Pode ataque, vou no 620. Xena 6210, autorizada a descida 3000 pés. O ajuste no 014. Salvador, boa tarde, eu tô 3560, estabilizado. 3560, continua a aproximação, reporte trem checado, vento em Salvador, 190 graus, 109. Mete, livre. Já baixou, travou, aguardando, tá 3560. Gente, são livre pouso, já tem tráfego à vista, 190 graus, 109. Tá 3560. Livre pouso, 10, tá 3560. Tá 3155, copia. Copia, prossiga. Tá 3155, Guarulhos, aprovado nível 360. Rota, via Pêzulu 10, bridge, Pêzulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços de Caldas. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, Motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5012, controle Salvador 1208. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Brive, Upper Zulu 16 até PHZ, Brive, Posse. Decola da pista 10, curva direita da ELE da Motiva. 120.8 controle, o transponder 5012, da 3155. Da 3155, cotejamento correto, reporte pronto. 3155. Sola Azul 6919, para funcionamento na 09. Azul 6919, coordene com a equipe de solo devido a obras no setor e chame pronto para o táxi. Oi, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, confirmando que está sobre buraquinho. Outra 10, prosseguindo de retorno sobre a Estrada do Coco, visual com a aeronave na curta da 10, só uma nave através nossa. Gente, pode acompanhar a Estrada do Coco. Quando o visual com tráfego será autorizado direto para a, mas acompanhe a Estrada do Coco evitando o eixo de decolagem e aproximação da 10. Acompanhar a estrada sem interferir com o eixo de decolagem. E repito o visual aí com a aeronave na cortiça da 10. 620, pátio 1 no Índia, no ponto espera chame torno 1895, ajuste 1014. 7014, pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, uma boa tarde. 0, o vento 190 graus 129, ajuste 1014, guardião 02. 1094, 190 com a dúzia avistada, autorizado direto para a camarada solo controlado, evitando sobrevoo da setor aí da 10. Parido 2231, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 260. Eu sou ali no 219. 1219, boa. Papá Triple Romeo Golf, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, reporta pronto. Papá, Triple Romeo Golf. Antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, mantém, 3560. Papá. Autorizado alinhar e manter na 17. Papá Triple Romeo Golf, reporta pronto para iniciar a decolagem. O 02713, vetor radar sequenciamento, voe à esquerda para a 020. O seu limite é o curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo lote, 0713. Estimativo, sua descida autorizada a 3.000 pés, ajuste 1014, 2703. 3.000 pés, 1014, 2703. Chicago 8487 no localizador, complete final, chame torre 118, decimal 95. Completa e chama a torre 1895, obrigado, uma boa. Boa. Nada, vou 1620. Torre Salvador, muito boa tarde, Alistair Cargo 8487, passou.